Eu quero convidar você a abrir comigo no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 1, Lucas, capítulo 1, nós vamos ler do verso 26 ao verso 31. Não, podemos ler até o verso 33. Lucas 1, 26 até o 33. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: "Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você." Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: "Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó e o seu reino jamais terá fim. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim." Amém? Obrigado, Pai, pela sua palavra. Fala ao nosso coração. Precisamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos nesse tempo de advento, nos preparando para celebrar mais uma vez o nascimento de Jesus, que está aí já às portas, né? Certamente você já está ansioso por esse momento, né? Geralmente no dia 24 nós não temos nenhuma atividade aqui na igreja para que você possa passar esse tempo com a sua família, né? Quem sabe ali na ceia de Natal, um jantar, reunir a família, mas muito importante que você faça isso, celebre Jesus. Ore, se você não tem ali com a sua família, quem sabe ainda na igreja, peça um tempo de oração, uma oportunidade para orar, é uma oportunidade para a gente também testemunhar Jesus na nossa casa. Reúna mesmo a sua casa, a sua família para esse tempo tão especial. E sim, no dia 25 nós nos reunimos para, como família da fé, celebrar o nascimento de Jesus. E eu quero compartilhar com você aqui, nessa manhã, nesse culto, o que está envolvido nesse projeto de Deus em enviar Jesus ao mundo. E eu, ao ler esse texto, eu percebi algumas coisas aqui que não são novas, mas que me chamaram a atenção, de como esse movimento de Deus em relação à humanidade é um movimento da graça. É um movimento da manifestação da graça de Jesus. Eu não sei se você já parou para refletir de que nenhum ambiente que Jesus, nenhum cenário, né, que Jesus vem ao mundo ali, é um cenário favorável. Existem tantas coisas acontecendo quando Jesus é enviado ao mundo que nós podemos perceber ali um ambiente totalmente desfavorável, mas, por outro lado, um ambiente da graça, porque a graça de Deus é um favor imerecido. A graça de Deus, ela se manifesta na nossa vida ou na vida daqueles que não merecem. É um chamado para dependência. A graça de Deus é um chamado para que eu creia menos em mim mesmo, menos no meu poder, menos nas minhas ferramentas. A graça de Deus é um chamado para que eu desfrute e descanse da presença de Deus na minha vida, de que Ele é poderoso para fazer, de que Ele é poderoso para salvar, de que Ele é poderoso para transformar. A graça de Deus é um chamado. Eu quero compartilhar com você nessa manhã desse chamado da graça, pensando nesse movimento de Deus em descer, em se esvaziar da sua glória, em se esvaziar do seu trono de glória, para habitar entre nós, para fazer morada entre nós. Olha as palavras, me chamaram a atenção isso, olha as palavras do anjo Gabriel a Maria. Ele diz assim, o anjo, verso 28, se você fechou a sua Bíblia, abra novamente. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, cheia de graça, agraciada. O Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação, mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. No verso 36, ele diz, também Isabel, falando da sua parenta, né? Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice, aquela que diziam ser estéril, já está em seu sexto mês de gestação. Irmãos, tanto Maria como Isabel, que são personagens ali elementares nesse processo, recebem uma visitação da graça de Deus. Tanto Maria, na sua condição, uma jovem, virgem, ainda não casada, prometida em casamento, como Isabel, já de avançada idade, estéril, inserida numa família sacerdotal, casada com Zacarias, que estava ali nessa condição, nesse momento, já no seu sexto mês de gestação de João Batista, que seria o precursor do Messias. Todo esse ambiente onde essa manifestação poderosa de Deus ao mundo acontece é um ambiente de graça, porque nem Maria e nem Isabel teriam condições de viver por elas mesmas esse momento aqui. Olha como o nosso Deus é um Deus que nos chama a viver uma vida na graça dEle. Se nós pensarmos em méritos, se nós pensarmos em condições melhores para que isso acontecesse, é claro que nós jamais pensaríamos numa situação como essa aqui. Irmãos, eu quero convidar você a pensar nessa manhã de como a graça de Deus tem alcançado a sua vida nesses dias, de como a graça de Deus tem chamado você para depender dela e depender menos de você mesmo, depender menos dos seus talentos, das suas qualificações, da sua expertise, sabe, dos seus conhecimentos. Eu quero convidar você a refletir aqui de como a graça de Deus, ela tem nos alcançado, de como o Evangelho é a boa notícia dessa graça ao mundo, onde nós somos tirados, deslocados do centro, e Deus assume esse lugar, Deus na sua suficiência assume esse lugar. Quantas vezes, irmãos, nós ficamos preocupados, angustiados, ansiosos por alguma situação, enquanto Deus está nos convidando: descanse na minha graça, a minha graça te sustenta, a minha graça te mantém de pé, a minha graça revela a minha vontade a você, você só chegou aqui por conta da minha graça, você só está aqui hoje porque a minha graça trouxe você até aqui, a minha graça basta a você. Quantas vezes, nesse ano mesmo, você talvez pensou que as suas forças não dariam? Quantas vezes nesse ano mesmo você pensou que seria o fim da linha, mas a graça de Deus se manifestou salvadora, renovadora, transformadora, te sustentou nesse tempo? Irmãos, tanto Maria como Isabel é um reflexo da graça de Deus. É um reflexo da graça de Deus. A graça de Deus, ela se manifesta de diversas formas na nossa vida. Mas uma das mais belas formas que a graça se manifesta é através de certezas e convicções da sua palavra, da palavra de Deus. Eu vejo aqui as palavras que o anjo Gabriel libera a Maria como uma manifestação da graça na vida daquela jovem, que naquele momento estava muito incerta em relação ao que estava acontecendo. O anjo, ele se apresenta a Maria, dizendo: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. A Bíblia diz que ela fica perturbada com essas palavras, imaginando o que seria essa saudação. Não é assim com a gente? Alguém chega nos saudando de uma certa forma e a gente pergunta: o que você quer? O que você está querendo? Fala logo, vai direto ao ponto. Nosso coração é assim, né? A gente quer saber logo, nós queremos informações, né? E a maneira como Deus se apresenta a Maria, através daquele enviado, através daquele anjo em missão, ele diz assim: o Senhor está com você. A primeira coisa que Maria precisava saber ali, pela boca de Deus, através do anjo, era que o Senhor estava com ela. Irmãos, o chamado da graça nos faz descansar na revelação de que o nosso Deus é Deus Emmanuel, de que é Deus conosco, em todo tempo, em qualquer circunstância, em qualquer cenário. O nosso Deus é Deus Emmanuel, é Deus conosco. Aquele que prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida, ele tem cumprido. Não importa o cenário, não importa o lugar onde estamos, não importa a conjuntura que enfrentamos, o nosso Deus é Deus conosco. Hoje ele diz para você: alegre-se, agraciado, agraciada, porque mesmo que você não mereça, eu estou com você. Mesmo que você não tenha nenhum mérito, não tenha condições de receber essa manifestação, essa revelação, nós precisamos crer que Deus está conosco. O chamado da graça é um chamado para o descanso. O chamado da graça, irmãos, é um chamado para o descanso, na certeza de que o nosso Deus tem o controle da história nas suas mãos, de que o nosso Deus é Senhor sobre as circunstâncias, de que o nosso Deus não perde o controle de nada, de que o nosso Deus conduz a história nas suas poderosas mãos soberanas, segundo a sua boa vontade. O convite da graça é para que nós descansemos na certeza de que não há diagnóstico que fuja ao seu controle, não há circunstância que fuja à sua permissão ou vontade. Nós somos o povo da graça, nós somos o povo chamado para descansar na sua graça. O Senhor está com você. A palavra de Deus para nós nessa manhã é: o Senhor é conosco, o Senhor é conosco. Você pode dizer assim comigo? Diga: o Senhor é comigo, o Senhor é conosco, aleluia! Você só chegou aqui, querido, porque Ele te trouxe. Você só chegou até aqui, nos encaminhando para o final de mais um ano, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Ele nos amparou nas suas mãos graciosas, Ele nos conduziu, Ele nos livrou, Ele estabeleceu a sua vontade, estabeleceu intervenções sobrenaturais na nossa vida, quando não merecíamos. Mas Ele continua e Ele diz assim para Maria: Maria, não tenha medo. Não tenha medo, o mesmo Deus que é conosco é o mesmo Deus que cuida de nós. Maria fica perturbada com aquela visitação, porque ela não está entendendo o motivo, ainda não, era uma jovem. Ela fica pensativa, ela fica reflexiva: o que será que ele tem para mim? E o anjo, representando ali a própria presença de Deus naquele ambiente, cuidando de Maria, ele diz: não tenha medo, Maria. Não tenha medo. Irmão, certas notícias despertam em nós sentimentos que levam o nosso coração a palpitar, que provocam em nós sentimentos de medo, de incertezas, de insegurança. Mas a presença de Deus é a presença que traz paz ao nosso coração. É o shalom. É aquela presença que inunda o ambiente da nossa alma. Quando a Bíblia fala de paz, a Bíblia fala de shalom, ela não está falando de ausência de problemas. Shalom é uma manifestação sobrenatural sobre a nossa vida, que alcança as mais diversas áreas e que nos faz levar, nos faz a viver uma vida de satisfação em Jesus, mesmo diante de problemas, mesmo diante de incertezas. Quando Deus ministra paz ao seu coração, não é que Ele te tira um problema. Deus não precisa nos tirar um problema para nos ministrar paz. Nós não precisamos de paz e ausência de problemas ao mesmo tempo. Nem sempre você terá essas duas coisas juntas. A paz de Deus não acaba com os seus problemas, mas a paz de Deus é o seu sustento diante dos problemas. A paz de Deus é a certeza de que Deus está cuidando de você. A paz de Deus é a certeza e a convicção de que Deus tem em suas mãos toda a circunstância, de que Deus está cuidando hoje e cuidará amanhã, de que Deus que cura hoje, curará amanhã. É a certeza de que nada foge das suas poderosas mãos. Essa é a paz de Deus. É a paz de Deus que excede todo o entendimento, que Paulo fala em Filipenses, que não cabe na nossa razão. Essa é uma manifestação da graça, irmãos. Porque qual é a nossa tendência? A nossa tendência é caminhar para a preocupação. A nossa tendência é caminhar para o controle. Ah, irmãos, tem gente que gosta de controlar tudo, o negócio está em tudo. Controle é muito complicado. Algumas pessoas têm me perguntado nesses últimos dias: pastor, quer que eu te bote no grupo do WhatsApp da célula? Não, não quero não. Quer que eu te bote no grupo do WhatsApp lá da confraternização? Não, não quero por enquanto, não, me deixa quieto aqui, se eu não precisar estar, eu não estou. Eu já estou com os 300, irmãos, então eu não quero chegar a 400. Por que eu preciso estar em lugares que eu não preciso controlar? Se ali tem um líder, se ali tem uma pessoa, se ali tem alguém que facilita, que gerencia, quanto menos controle, melhor. Quanto menos controle, melhor. Porque a nossa tendência humana é para o controle. A nossa tendência humana é naturalmente controlar todas as coisas. É estar, sabe, controlando como se a gente tivesse esse poder. O anjo disse para Maria: não tenha medo. Sabe por que ele diz isso? Porque Maria seria apenas um instrumento. Ela, por ela mesma, não faria nada. O que se faria pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus sobrenatural. Ela seria apenas o canal, o meio de Deus agir. Irmãos, descanse na certeza que Deus está cuidando de coisas que você não consegue cuidar, de que a tua mão não chega, de que a tua atenção não chega. Descanse na certeza de que Deus está cuidando, não tenha medo. Ele diz assim, no verso 30, você foi agraciada por Deus. A graça de Deus nos alcançou. A graça de Deus alcançou Maria. A graça de Deus, mais nada. A graça de Deus alcançou Isabel. A graça de Deus alcançou a sua vida. a minha vida. Nós somos frutos da graça de Deus. Você foi agraciada. Maria não tinha nenhum mérito nela mesma para acolher o Salvador em seu ventre. A graça, o favor de Deus nos alcançou. A graça de Deus é suficiente na nossa vida. A graça de Deus está sustentando a nossa vida nesse momento. Nós somos frutos dessa graça. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios 12, 9, ele diz, o Senhor me disse, a minha graça, Paulo, é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Spurgeon, ele diz o seguinte, quando Deus derrama sua graça sobre nós, ele não apenas nos chama, ele também nos capacita com poder para cumprir o que nos foi confiado. Irmãos, não tem nada da gente nessa história. Não tem nada nosso nessa história. Quando Deus nos chama por sua graça, ele nos capacita para cumprir o que nos foi confiado. Deus sempre chega primeiro. Nós estamos sempre respondendo à manifestação da graça de Deus. Eu sou apaixonado pela teologia wesleyana, porque a teologia wesleyana é a teologia da graça, e ela me coloca nesse lugar de resposta. A graça me alcançou, eu respondo. A graça me direcionou, eu respondo. A graça me chamou, eu respondo. A graça me capacita, eu respondo. Deus nunca é pego de surpresa. Tudo que Ele faz a partir de uma manifestação graciosa e me convida a participar do que Ele está fazendo. Deus está convidando você a participar do que Ele está fazendo nesse momento. Mas é tudo fruto da graça dEle. E o que Ele te convida, Ele te capacita. O que Ele te confia, Ele te capacita. Ele diz para Maria, você foi agraciada. Ou seja, o que eu estou te entregando, ao mesmo tempo, eu estou te capacitando. Não é fruto do seu esforço, não é fruto do seu mérito. Você não foi visitada por essa obra graciosa porque você era uma boa menina. Você não está sendo visitada por essa obra graciosa, poderosa, sobrenatural, porque você tinha simplesmente uma vida santa. Não, você é fruto da graça de Deus. O que eu estou confiando você, Maria, eu estou te capacitando para viver, eu estou capacitando você para obedecer. A graça que nos chama, irmãos, é a graça que nos capacita a obedecer. A sua obediência, a minha obediência, ao chamado da graça, é uma resposta capacitada por Deus. A palavra de Isabel, aliás, perdão, a palavra de Maria, a resposta de Maria ao chamado da graça, está lá no verso 38. Ela diz assim, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. A resposta de Maria ao chamado da graça naquele momento foi a resposta da obediência, foi a resposta do reconhecimento de quem ela era, sou serva do Senhor, sou escrava do Senhor, a palavra servo é escravo, eu sou escrava do Senhor, eu não faço a minha vontade, eu faço a sua. O chamado, irmãos, da graça para nossas vidas, nessa manhã, é dar a mesma resposta, é uma resposta do descanso, é uma resposta da obediência, é uma resposta de que, do entendimento de que nós não temos méritos em nós mesmos, é uma resposta no entendimento de que a graça de Deus, nesse momento, está nos capacitando a viver a vontade dEle, seja o cenário que for. Quem sabe você chega nesse final de ano com um cenário de vida muito desafiador, quem sabe você está enfrentando algumas lutas muito difíceis nesse final de ano, quem sabe você está enfrentando desafios. Eu preciso dizer para você, querido, o que você enfrenta naturalmente é muito mais forte do que as suas forças. mas sobrenaturalmente a graça está te capacitando. A graça te capacita, porque Deus não é pego de surpresa. O que Ele permitiu, Ele nos capacita a passar. Há coisas que Ele vai tirar, há outras coisas que Ele vai permitir. E que Ele permite, Ele nos capacita, Ele nos sustenta, Ele cuida de nós. Assim como Deus liberou uma palavra para Maria naquele tempo de muita confusão, muita perturbação, sem entender muito bem, Ele libera para nós. Ele diz: olha, eu sou Emmanuel, eu sou com você. Olha, olha, não tenha medo, eu estou cuidando de tudo. Eu cuido de tudo, não tenha medo. É muito especial ser pai, ser mãe também, né? Entenda, a missão da paternidade, da maternidade, né? É muito especial esse lugar, e principalmente na fase que eu estou lá em casa, os meninos com 6 e outro com 2 anos, porque eles descansam na nossa palavra. Daqui a pouco eles vão, daqui a pouco eles vão voar, mas por enquanto eles descansam na nossa palavra. Eles ficam aflitos com algumas coisas, e aí eles nos procuram, e aí nós falamos para ele: calma, filho, papai está aqui, mamãe está aqui, calma. Aí você percebe um alívio, assim, ó, papai está aqui, mamãe está aqui, você percebe um alívio. Querido, essa é a mesma sensação que Deus nos convida a ter em relação a Ele. Calma, papai está aqui, Ele está cuidando de tudo, não tenha medo. Nós fomos alcançados pelo Senhor. Sabe qual é o convite para nós nessa manhã? É descansar no chamado da graça. É um chamado sobrenatural. Nós não temos controle dele, nós não temos méritos algum, mas o Senhor resolveu se manifestar a nós por sua graça. Essa graça está sustentando você, e ela continuará fazendo isso até que Ele volte.